Oi, sou Kathleen, tenho 10 anos, estudo na EBM Vitor Meirelles. Professores, nesse dia tão especial, só tenho a agradecer pela sua paciência e dedicação. Beijos!